coração. O homem querendo saber os mistérios de Deus, mas nunca percebe que disso é incapaz, e nem abre o coração pra com Cristo viver em paz. E outros ainda tentando o suicídio, não conseguem viver nesta vida sem que achem solução. Mas não reconhecem que são os seus pecados que entre Deus e o mundo fazem divisão. Mas eu tenho em mim a luz que ilumina a escuridão. Cristo, sim, o herdeiro fiel, e ali estarei no céu, arcanjos e querubins, exaltando a Cristo Rei Emmanuel. Conseguem viver nesta vida sem que achem solução. Mas não reconhecem que são os seus pecados que entre Deus e o mundo fazem divisão. Mas eu tenho em mim a luz que ilumina a escuridão. Eu sou de Cristo. Querubins, exaltando a Cristo.